Tens a pele mais linda que jamais vi, Beatriz. Loira, de penugem breve, que apetece aflorar devagar, com os lábios em desejo. Sorver lentamente, beliscar com os dentes malandros, aguçados de apetite. Tens a pele mais linda que jamais vi, Beatriz. Teu corpo abandonado numa toalha nas dunas de Fã, tua cabeça dormindo, teus ombros reluzentes de protetor, descansados, teus seios esmagados pelo corpo contra a areia, tuas nádegas frementes elevando-se do chão, as coxas adormecidas pela modorra, os pés abandonados fora da toalha na areia escaldante. Que o cabo do mar não te descubra, Beatriz, assim despida de preconceito e tudo, no areal de Fão, escondido entre as dunas. Bem sei que a lei do nudismo foi aprovada em 1988, mas o cabo do mar não sabe e corres perigo, Beatriz.